casamento na igreja ali da frente. Nem vente, que sentiu saudade, que esse tempo todo pensou na gente. Receba meu sorriso irônico igualmente, o meu sorriso irônico igualmente. E para quem tá feio eu não vou cair nessa armadilha que você plantou. Você só pensava em me seduzir, mas no fundo eu sei que não existe amor. Sua proposta indecente pra separar a gente. Eu não topo reconciliação, eu não invisto mais nenhum tostão com você, nem travesseiro e nem colchão. Igreja ali da frente, nem vente, que sentiu saudade, que esse tempo todo pensou na gente. Receba meu sorriso irônico igualmente, o meu sorriso irônico igualmente. E para quem tá feio eu não vou cair nessa armadilha que você plantou. Você só pensava em me seduzir, mas no fundo eu sei que não existe amor. Sua proposta indecente pra separar a gente. Eu não troco reconciliação, eu não invisto mais nenhum tostão com você, nem travesseiro e nem colchão. Bem-vindo outra alguém em minha direção. Falar, sou eu quem vou casar.